Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira. Hoje, dia 14 de novembro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Carga tributária no Brasil é 67% maior. Folha de São Paulo. Lei aprovada obriga comércio a exibir imposto em nota fiscal. O Estado de São Paulo. A Argentina tenta impor barreira à entrada de carro brasileiro. Jornal Agora. Câmara aprova adicional de risco para vigilantes. Correio Brasiliense. Estudantes de direita tentam recriar a arena. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Bem, nós já estamos chegando ao final aqui do ano de 2012. Já estamos também nos aproximando do final do mandato dos atuais gestores da coisa pública, vereadores e prefeitos em todas as cidades brasileiras. Em Anápolis, já foi realizada a eleição, o prefeito foi reeleito e temos os 23 vereadores eleitos para o ano que vem. Durante esse ano e no ano passado também, tanto eu quanto a Onaide, nós falamos em entrevista que demos, não só em Goiás, como também para os jornais e revistas, sempre falamos a respeito da disfunção da Prefeitura Municipal de Anápolis em não prestigiar aqueles que têm vínculo com a Prefeitura Municipal. Porque você tem duas maneiras de ter um funcionário trabalhando, um funcionário público. Ou é através de um concurso público que ele assume um cargo que há na relação de cargos existentes na prefeitura, por exemplo, um contínuo, um elemento que trabalha no sistema de computação, um elemento que trabalha na área de saúde, como enfermeira, como médico, esses, por exemplo, eles podem ir através do concurso público. Então passa a ser funcionário definitivo do órgão ao qual ele prestou o concurso, depois de passar, é claro. E há aquele que é comissionado, que o cidadão cria um punhado de cargos comissionados e indica para ocupar esse cargo um médico, um dentista, um advogado, um engenheiro, ou uma pessoa de segundo grau, ou até mesmo um semi-analfabeto. Fica na dependência, na vontade de quem vai nomear. E nós falamos a quantidade de cargos comissionados criados em Anápolis. Olha, o prefeito Antônio Gomide, eu tenho certeza absoluta, ele dobrou o número de comissionados. Ele era um crítico feroz dos comissionados. Quando ele foi candidato pela primeira vez, não tinha ainda o prestígio que tem hoje, não tinha o apoio que tem agora, e ele começou lá embaixo, praticamente sem apoio nenhum. Ele, então, foi um livre atirador. Falou tudo que era possível falar e todas as críticas que poderia fazer. E criticou muito a administração do Pedro Sayum. Diz que o Pedro Sayum tinha enchido a prefeitura municipal de cargos comissionados. E que com ele, como ele queria fazer uma administração para todos, haveria concurso. E, consequentemente, os cargos comissionados, ele iria diminuir e iria colocar gente na prefeitura com vínculo definitivo, através do concurso. Resultado, ele dobrou, ou mais que dobrou, o número de comissionados. Quando estava na oposição, o comissionado era ruim, mas quando assumiu o poder, o comissionado passou a ser coisa boa. Tanto que para essa eleição de agora, esses cargos comissionados serviram para o prefeito fazer negócio. Ele fez um verdadeiro negócio, fez uma verdadeira banca de negócios, nomeando comissionado para tudo quanto era lado, e ao mesmo tempo, esses comissionados, ou através de parentes, passaram para partido indicado pelo prefeito. E o prefeito, então, fez uma verdadeira ampliação de área de apoio, tudo na base dos comissionados, e ainda se comprometendo a criar novas secretarias. Eu estou dizendo isso porque o jornal O Popular, edição de hoje, traz como principal manchete: gestão pública, paraíso dos comissionados. Prefeituras goianas têm maior proporção de servidores não concursados em todo o Brasil. Os 264 municípios goianos têm proporcionalmente o dobro da média de comissionados das prefeituras brasileiras. Os servidores comissionados em Goiás somam 33.700 comissionados servindo as prefeituras de Goiás, o que representa um aumento de 11,6% em relação a 2009 e 67,5% em comparação com 2002. O IBGE aponta que, em números absolutos, Goiás só perde para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Imagina o senhor, Bahia é o maior estado lá da região Nordeste. Minas Gerais é do Sudeste, ao lado de São Paulo e Rio de Janeiro, os maiores. Seria um absurdo se Anápolis tivesse comissionado mais do que Belo Horizonte. E tem, pode ter certeza. Olha, o número de comissionados em Anápolis é maior do que todos os comissionados que existem na Inglaterra, na Alemanha e também na França. Somando França, Inglaterra e Alemanha, se você pegar todos os comissionados existentes lá, somando os três do país, hein? Não é estado, não, país. País França, país Inglaterra, país Alemanha. Somando os comissionados de Alemanha, Inglaterra e França, Anápolis tem um número maior, número absoluto. É um absurdo. É um desrespeito ao cidadão. E o jornal está trazendo hoje: Goiás só perde para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas. Isso em número absoluto. Mas se você fazer na condição proporcional, Goiás ganha de todos os outros estados. Proporcionalmente, se você ver quanto tem de população em Goiás e quanto tem de população em São Paulo, Goiás ganha disparadamente. Ganha do Rio, ganha de Minas e ganha da Bahia. É realmente uma coisa fora de série. Isso não pode continuar. O serviço público não vai melhorar dessa maneira. E outra coisa, o povo não é obrigado a dar para quem chegar ao poder o direito de se transformar em perpétuo usando o dinheiro do povo. Porque pagar o comissionado e fazer acordo político, isso não tem nenhum interesse para a população. Para a população, se precisa na área da saúde, tem que atender a área da saúde e não servir de cabide de emprego para levar alguém para lá que vai ganhar e não vai levar o benefício que a população precisa. Por isso, é importante que haja concurso público para o cidadão ter cargo definitivo com a prefeitura. Nenhum funcionário é empregado de nenhum prefeito, seja prefeito do PMDB, do PT, do PTC, de qualquer partido. O trabalhador é funcionário do povo e não funcionário de partido ou de prefeito. Partido e prefeito podem mudar de uma eleição para outra. Funcionário tem que continuar sendo público, trabalhando em favor da população. E os nomeados que não são concursados, eles trabalham é para o prefeito que nomeou. Não quer nem saber. Eles não têm nenhum compromisso com o povo. Eles têm compromisso com quem os nomeou, que é o que paga o salário no final do mês. Só que o salário que é pago, quem paga somos nós, através dos impostos que nós contribuímos todos os dias. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas na área policial nas últimas horas em Anápolis, abraçando o seu Antônio, meu companheiro de todos os dias, acompanhando o programa, trabalha na casa do seu Ademar. Olha, gente, foi uma noite daquelas. Dois homicídios foram registrados de ontem para hoje na área policial em Anápolis, elevando o índice para 123 somente neste ano de 2012. Gente, se alguém não fizer alguma coisa e parar com essa matança, a cidade de Anápolis já passa a ser uma cidade perigosa. Gente, são 123 homicídios registrados nesses 11 meses. Em 12 meses do ano passado, foram registrados 87. Olha o tamanho do crescimento no índice de violência, principalmente nos crimes contra a vida do ano passado para cá. É uma coisa para ser analisada. Olha, a primeira morte aconteceu ali no bairro Jundiaí Industrial. Foi numa oficina mecânica, onde o Clayton Ferreira Ribeiro, o Mineirinho, está internado em estado grave. Ele acabou trocando facadas. Gente, eu já vi de tudo. Troca tiro, troca tapa, mas facadas não é uma coisa comum de se ver. Segundo informações, a vítima, o Wolf Thiago Vieira Campos, ele foi até a oficina do Mineirinho, onde o Mineirinho trabalha, não sei se é ali da oficina, para reclamar, porque a Tainá, a sua namorada, havia levado um carro para consertar na oficina, e na devolução faltava o macaco, faltava a chave de rodas, o pneu de estepe havia sido trocado. Ele então voltou lá para reaver esses objetos, e aí ficou de voltar depois para poder pegar o restante. E houve uma discussão entre os dois. Trancados, fechados dentro de uma sala, os dois acabaram trocando facadas. Só você sabe que ouviram gritar: está me matando. Chegou lá dentro, estava o Wolf, Thiago, já com as vísceras fora do corpo, e o Mineirinho tentando esfaqueá-lo. Gritaram, o Mineirinho saiu correndo, mas caiu também no meio da rua, esfaqueado, gravemente ferido. Foi levado para o hospital de urgências, está internado. O Mineirinho vai ser submetido a mais uma cirurgia, mas já foi autuado aqui no primeiro DP pelo artigo 121, que é um homicídio doloso. Já a vítima, o Wolf, não resistiu. Não resistiu e acabou morrendo. Fato que foi registrado no último plantão da Polícia Civil. Uma briga por causa de peças que faltaram ou de ferramentas que faltaram no veículo. Essas peças acabaram culminando numa morte e uma pessoa gravemente ferida. Esse foi o primeiro, por volta das 5h30 da tarde de ontem. À noite, né, por volta das 6h15, 6h20, mais um homicídio foi registrado pela polícia. Foi em uma chácara na região do bairro de Lourdes, onde morreu o Elvio Rodrigues Tavares, 48 anos de idade. Morreu na residência onde morava. Segundo informações, ele morava na chácara de um rapaz, e esse homem é de Goiânia. Então veio e os dois começaram uma discussão. Aí, segundo informações de terceiros, a gente vai levantar mais dados, já havia uma briga antiga de uma dívida de gado. Os dois estavam discutindo quando apareceu uma terceira pessoa que nada tinha a ver com a confusão e atirou contra a cabeça da vítima, o Elvio Rodrigues Tavares, que infelizmente não resistiu e morreu na hora. O genro dele, Brás, se eu não estiver enganado, também ficou ferido e foi para o hospital de urgências. Fato registrado na região do bairro de Lourdes, o segundo homicídio da noite de ontem. E a violência não parou por aí. Tivemos aí uma tentativa de homicídio registrada pela polícia às margens da BR-414 no Jardim das Américas, terceira etapa. Um rapaz, o Paulo Henrique, conhecido como Cipó, foi alvejado por 3 disparos de arma de fogo. 1 no peito e 2 no braço. Está internado no hospital de urgências. Não corre risco de morte, pelo menos essa é a informação. Mas foi uma noite violenta. Eu lembro uma vez mais que tivemos apenas um flagrante, que é o do Clayton Ferreira Ribeiro, né, o mineirinho, que acabou praticando o ato de homicídio contra o Thiago, contra o Wolf Thiago. Mesmo estando no hospital, ele foi autuado em flagrante pelo artigo 121. Quando ele se recuperar, vai se apresentar no presídio para aguardar o julgamento, para saber se vai ser absolvido ou não. Uma via de fato com quase 2 mortos. Um morto e o outro gravemente ferido. Além de uma outra pessoa que morreu com arma de fogo, disparo de arma de fogo. Então, uma noite de terça para quarta-feira macabra em Anápolis. A matança continua, infelizmente. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O TCU, Tribunal de Contas da União, retoma hoje o julgamento do acórdão que pode determinar ou não o ressarcimento de 7 bilhões de reais cobrados indevidamente por 7 anos dos consumidores de energia elétrica do país. Uma falha na metodologia de cálculo do reajuste da tarifa de energia transferiu recursos dos consumidores para o caixa das distribuidoras. O erro foi revelado pela Folha de São Paulo em 2009. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, só agiu para eliminar o problema depois que o tema se tornou público. Embora tenha eliminado a falha, a ANEEL disse que não poderia exigir das concessionárias a devolução ou a compensação do que foi pago a mais. É essa posição da ANEEL que está em discussão no TCU nesse momento. O ministro relator do processo, Valmir Campelo, votou pelo ressarcimento. Mas o ministro revisor, Raimundo Carneiro, tem posição contrária. Notícias da Manchester. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem projeto de lei que permite abater do imposto de renda a contribuição que o trabalhador paga ao INSS para seus dependentes que não têm rendimento, como as donas de casa. Esse tipo de desconto poderá diminuir o valor do imposto devido pelo contribuinte ou aumentar sua restituição. Para isso, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados, para onde segue agora, e também pela presidente Dilma Rousseff. Hoje, o contribuinte consegue deduzir um valor fixo por dependente no imposto de renda, que nesse ano é de R$ 164,56 por mês. No entanto, caso esse contribuinte pague o INSS para a mulher ou para a mãe dona de casa, ele não poderá abater essa contribuição na declaração. Isso vale para todos os dependentes que são segurados facultativos, incluindo também os desempregados e estudantes. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar está disparando aí em relação ao real. Olha, um dólar comercial está valendo hoje R$ 2,074. Já está quase chegando aos R$ 2,10 o dólar comercial. O dólar turismo, R$ 2,19. Está ficando mais caro viajar para o exterior, por exemplo. E o dólar paralelo, R$ 2,21. Notícias da Manchester. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, condenado a mais de 10 anos no processo do Mensalão, pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está dando uma entrevista hoje dizendo o seguinte: não me conformo com a injustiça da sentença. Após confirmação da pena, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, contra-atacou e acusou o Supremo Tribunal Federal de ceder às pressões da grande imprensa brasileira e condená-lo, segundo ele, sem provas. Ex-ministro diz que não silenciará, não me calarei e não me conformo com a injustiça da sentença que me foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o relator, o ministro Joaquim Barbosa, esteve ontem no Congresso Nacional. Ele esteve lá para convidar o presidente da Câmara e o presidente do Senado para sua posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. E indagado pela imprensa, ele deu a seguinte informação: que os condenados da ação penal 470, que é o Mensalão, terão tratamento igual a qualquer outro preso. Benefícios, como cela especial, informou Joaquim Barbosa, só valem para réus que estão em julgamento. Os julgados vão para a cadeia e têm que assumir a mesma cela destinada a outros presidiários. Já o jornal Correio Brasiliense traz uma notícia realmente interessante. Para onde é que vai esse pessoal condenado? E a principal manchete do Correio Brasiliense é: até ministro teme presídios no Brasil. O chefe da pasta da Justiça, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que é do PT, classificou as cadeias no Brasil como medievais. Se fosse eu para cumprir muitos anos de prisão em algum dos presídios do Brasil, eu preferiria morrer, disse José Eduardo Cardoso. Ele disse isso em São Paulo, que lá em São Paulo enfrenta uma grande onda de violência. Cardoso se recusou a comentar as penas dadas aos seus companheiros do PT. Então, até o ministro diz que os presídios no Brasil são presídios medievais, que não reeduca ninguém, que é realmente uma coisa inadmissível nessa altura do avanço da sociedade mundial. E o José Eduardo Cardoso disse: olha, se eu fosse condenado a ter que ficar muito tempo num presídio do Brasil, eu preferiria morrer. Quando o ministro da Justiça, que é o responsável por essa área, tem essa ideia, imagine o resto da população. Notícias da Manchester. Bom, e agora é hora de chamarmos o nosso repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai conversar mais uma vez com o secretário Clodoveu Reis para trazer aí informações a respeito daquelas reclamações que chegam diariamente ao nosso programa. Vamos lá, Geraldo. O Ademar Santillo, são inúmeros os telefonemas de pessoas que ligam para o nosso departamento reclamando que a Sariago abre buraco e esses buracos não são tampados pela prefeitura, que é de responsabilidade dela. São muitas, mas muitas ligações realmente. Nós fomos atrás da diretora da Sariago e ela falou lá para nós que ela passa todos os dias para a empresa os locais onde foram abertos esses buracos. Eu estou com o secretário Clodoveu. Secretário, o senhor está com uma equipe mesmo pequena, não tem material humano na altura, não está conseguindo acompanhar o retorno da normalidade dessas ruas? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Na verdade, nós temos um problema sério, né? Não é só a Saniago, abrir buraco é a Saniago da prefeitura, porque tem uma semana praticamente que nós não trabalhamos por causa da chuva. Então, começou a chuva, estava normal. Começou a chover, o problema aparece mesmo, né? E você para porque não tem jeito de você tapar buraco debaixo de chuva. Então, nós tivemos, para ver esse final de semana, aqui ao lado da Mato Grosso, a prefeitura, a Saniago, abriu um buraco imenso. aqui na Goiás abriu 3 buracos. Então nós tivemos só na região aqui, que eu vi na região central, de quinta-feira para cá e estava chovendo, pelo menos uns 15 buracos, e que nós não tapamos nenhum. Hoje as equipes foram todas para a rua para ver se recupera, já que amanhã está de sol e há condição de trabalhar. Então semana passada praticamente não se trabalhou em tapa-buraco. Então todos os buracos furados na semana passada, já e às vezes os atrasados de alguns dias, nós tivemos problema. Então é preciso nesse período de chuva um pouquinho de compreensão, porque se jogar massa de barra de chuva não vai funcionar. Então a Saniago abre buraco todo dia na cidade. Notícias da Manchester. E você querendo participar, minha amiga, você querendo participar, meu amigo, você telefona para 3943-9303 e estamos aqui para colocar a nossa voz ao seu lado. Aqui, a rádio não tem nenhum interesse em fazer oposição a quem quer que seja. Aqui nós estamos coesos, amarrados com a defesa da comunidade. É a comunidade fala e nós somamos a nossa voz. Isso ajuda a comunidade a resolver o problema e ajuda a autoridade a conhecer um pouco mais da cidade de Anápolis ou a cidade onde você mora. Participe conosco. Você pode participar pela internet também. E agora vamos àqueles que telefonaram e deixaram a sua mensagem para o nosso programa. Vamos lá. Fala comunidade. Alô, Ademar. Aqui é o Carlos, aqui do Jardim da América, terceira etapa. Estou ligando, eu estou tia, eu queria deixar uma reclamação no ar aí para o prefeito. A gente liga lá e ninguém atende a gente, e já fiz umas 3 reclamações lá e ninguém me atendeu. Eu sou proprietário de uma drogaria aqui na Raimundo Carlos Costa Silva, e tem uns buracos aqui na frente da drogaria que já teve até acidente, teve atropelamento aqui, e o carro toda hora quebra aqui na nossa frente, e o barro está voando dentro da farmácia. Então, eu queria pedir uma ajuda para ver o que você pode fazer para nós, para esse buraco aqui. Eu queria pedir uma ajuda para você, Ademar. Eu quero ver o que você faz para nós. Pelo amor de Deus, dá uma força aí. Muito obrigado e um bom dia. Fala comunidade. Bom dia. Eu queria saber porque o senhor, o prefeito, me abriu a rua aqui no Daia, mas ele não vai tapar os buracos aqui, não tapa não. Não vai ter rua, não vai, né? Em frente à chapa aqui, tem um buraco aqui no meio da avenida, insuportável. Todo mundo tem que colocar primeiro a marcha pra passar o tamanho do buraco que tem aqui. Já que ele vendeu a rua lá pra Nelqueta, porque não cuida mais da avenida aqui do Daia. Vem na principal. Bom dia, obrigado. Fala comunidade. Ademar, eu tô ligando pra te pedir pra ajudar a gente aqui na rua Afrano Peixoto, abaixo da Benzinho Machado. Já tem mais de 17 anos, Ademar, que a gente peleja para poder asfaltar. O pessoal da prefeitura vem quando é época de política, passa a patrola, arruma, não vai asfaltar, vai asfaltar. E eu moro aqui, já não tenho mais quase condição de eu sair para levar os meus filhos para a escola. O mato está tomando conta aqui. Os mosquitos da dengue, tá complicado. E o pessoal da prefeitura faz muito pouco caso. Já fui atrás de várias pessoas para poder ajudar a gente, para poder ver se traz o asfalto aqui. É um pedacinho só que a Fran Peixoto é asfaltado, um pedacinho para acabar de chegar na minha casa. Eles não asfaltou. Gostaria do seu apoio, da sua ajuda, para poder ajudar a gente aqui, porque eu tenho criança, época da seca, meu filho fica muito doente por causa da poeira. Gostaria que você ajudasse a gente aí, ver o que você pode fazer para poder trazer esse pedacinho de asfalto para a gente. Te agradeço muito. Obrigado. Fala comunidade. Bom dia, Ademar. Eu sou um ouvinte do programa de todos os dias e gostaria de fazer uma reclamação sobre o espaço público. Aqui na Joiara, abaixo do Porto de Saúde, tem um lava-jato chamado Lava-Jato de Portaria. Ademar, ela vai tomando espaço todinho do asfalto. Está certo, que é uma mão única. Fazia para invadir o espaço público do pedestre. Muito obrigada, tenha um bom dia. Fala comunidade. Seu Valdemar, eu queria mais uma vez fazer uma reclamação a respeito de uma água de vizinho que solta, que passa na porta da casa da gente, já derrubou vários senhores de idade. Então a água que eles usam sai, passa tudo na porta. Não tem como vocês virem dar uma olhada. A quarta vez que eu li, ninguém nunca tomou atitude. É quadra 8, lote 14, rua dos chineses. Então eu queria, por gentileza, reforçar esses pedidos. Por favor, vem olhar isso pra gente. Muito obrigada, agradeço. Aparecida. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Eu moro aqui no Jardim Progresso e quero fazer uma reclamação do atendente que agenda consulta no CAIS do Jardim Progresso. Ele é muito arrogante, Demar Santino. Ele tem uma educação para lidar com as pessoas. Com os idosos, precisa sair, precisa atenção. Ele é muito arrogante. E muito obrigado. Fala comunidade. Ah, bom dia. Tô ligado pra GDC aqui da Avenida São Paulo, aqui do setor aeroporto. A empresa não abriu a conta, fiz isso com a gente da área que tava reposando, também passando aqui, viu? Muito obrigado, bom dia. Fala comunidade. Bom dia, Ademar. Meu nome é Divina, aqui de Interlândia. Ademar, quantas vezes te ligamos pra reclamar, pra você poder ajudar a gente? Você tem sido muito legal, Ademar. Eu agradeço do fundo do meu coração por tudo que você tem feito por mim, por todo mundo que liga aí pedindo a sua ajuda. Mas hoje é seu aniversário e eu quero pedir muito que Deus te ilumine muito, te dê muitos e muitos anos de vida para você continuar ao nosso lado, ao lado da sua família, e que você seja muito feliz mesmo, Ademar. Que Deus ilumine o seu caminho. Bom dia, amiga. Bom dia, amigos. Bom dia a todos aqueles que telefonaram. Bom dia a todos aqueles que acompanham o nosso programa. Eu aproveito aí a manifestação feita pela Divina, aquela de Interlândia, e quero também agradecer a todas as pessoas que se manifestaram e que se solidarizaram conosco, que nos cumprimentaram ontem pelo aniversário. É a todos, as milhares de pessoas que manifestaram por telefone, por e-mail, através de contatos diretos. Muito obrigado a todos vocês por isso. E isso reanima a gente, dá força para continuarmos na luta. Eu pego aí a palavra da Divina e representando a todos que se manifestaram de forma solidária conosco. A partir aqui dos companheiros da Rádio Manchester, a todos aqueles que nos ouvem diariamente. Muito obrigado a todos vocês. Senhores, vou vir aí o cidadão falando da Rua São Paulo. A gente vai levar ao órgão próprio da Prefeitura a solução do problema levantado por ele. Lá do Jardim Progresso, a nossa ouvinte fala de atendente lá do CAIS, dizendo que o atendente é bastante arrogante, ou seja, não tem a paciência de conversar com o idoso, com aquele que vai lá precisando de um atendimento médico. Olha, para esse caso, para atender um público que vai e muitas vezes não encontra a resposta imediata pela falta do médico, pela falta de outros compromissos que não acontecem naquela casa de saúde, a pessoa fica muito nervosa. Então é preciso que tenha um atendente que não fique nervoso também, senão ele acaba brigando com o paciente, que não quer briga, ele quer é solução para a saúde dele. Se ele procura lá, é porque ele quer um atendimento. Não encontra o atendimento, fica nervoso, e o atendente, ao invés de pacificar, acalmar, vai brigar, e aí realmente não é postura de um funcionário público que tem essa responsabilidade de pacificar aqueles que estão à espera do atendimento médico. Isso lá no Progresso. Bom, aqui a nossa ouvinte lá da quadra 8, lote 14, lá da Rua dos Chineses, na Vila Jaiara, ela fala que tem uma água correndo permanentemente lá e ela cria lodo. E já vários idosos passaram por lá, escorregaram e caíram. Isso é ruim. Para um idoso cair, então, é uma coisa terrível. Isso é lá na Vila Jaiara. E até hoje não foram lá dar o atendimento para a nossa amiga Aparecida, que mora na Vila Jaiara, na Rua dos Chineses. A nossa equipe vai mais uma vez atrás para solucionar o problema. Lá da Rua Afrânio Peixoto, vem também a reclamação. da nossa ouvinte sobre a questão relacionada com a não asfaltamento completo da rua Franco Peixoto, abaixo da Bem-vindo Machado, ali na saída para a Fabril, lá próximo ao Campo dos Amadores. E até agora o pedaço está lá sem o asfalto e ela pede encarecidamente para a prefeitura terminar o serviço, porque eles ficam isolados na época da chuva e com muita poeira na época do sol. Lá da rua Franco Peixoto, abaixo da Bem-vindo Machado, é a reclamação que chega por parte da nossa ouvinte. Lá no DAIA, o cidadão, veja como é que o povo tá bem informado. O cidadão falou, a prefeitura vendeu a rua 1 aqui para Neoquímica, para construir uma coisa que eles nem sabem onde é que vai ser construído. Mas acontece que tem um buraco na avenida principal aqui do DAIA que faz vergonha. Olha, se a prefeitura tem condição de vender rua, porque ela manda. E se ela manda, porque que ela não recupera os buracos existentes aqui? A rua principal do DAIA tem um buraco enorme que os carros que passam lá ou se arrebentam todos ou então tem que dar marcha primeira para poder atravessar o buraco que há na principal avenida do DAIA, que é o cartão de visita nosso, que é o local onde a gente atrai empresas para dar emprego e mais lucro para a prefeitura municipal. Era hora da prefeitura, que teve tanta diligência para vender uma rua, também mandasse arrumar a rua que está estragada. E o Carlos, lá do Jardim das Américas, ele fala que ele mora lá na terceira etapa de buraco existente lá também. Tudo isso será levado ao órgão próprio da prefeitura e nós vamos cobrar em nome da população. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira. Obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Tudo de bom para você, meu amigo. Agora 8 horas em ponto na nossa manhã. Hoje, quarta-feira, dia 14 de novembro de 2012. Nós, da Manchester, desejamos um bom dia para você que está iniciando o seu trabalho na loja, na empresa, no restaurante, na lavanderia. Bom dia de trabalho para você. Vai começar mais um grande programa da Manchester. A nossa rádio Manchester FM. Óculos quebrado? Tá na hora de trocar. Promoção quebrou, levou Óticas Diniz. Na Óticas Diniz, seus óculos quebrados valem 50% de desconto na troca da armação nova. É isso aí, quebrou, ganhou. Você troca a armação com 50% de desconto. E mais, você concorre à promoção 20 anos, 20 carros. Tá esperando o quê? Óculos novos e sorteio de um carro zero quilômetro. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz, Rua Manuel da Abadia, Rua Rui Barbosa, Praça Bom Jesus. E em breve no Ana Shopping. Vem aí. A gravação do DVD mais esperado do ano. Eduardo Melo. Você tira toda a minha atenção. Dia 21 de novembro, quarta, em Goiânia. No Sol Music Hall. Você vai conhecer os novos sucessos. Já não para de bater. O coração precisa de você.